é que eu nasci partido alto nesse samba. Agora eu sou linha de frente, que se fodes. Me deram o mic, eu pus geral de pé na bamba. No free sou tipo Mussum, aqui é o pai de todos. Achei que ia ser sucesso pelas rodas, mas aí cê me falou, ficar tranquilo. Eles querem escutar o som da moda, mas só que o que cê faz é música de estilo. Então, eu cresci e joguei as cartas na mesa. Novo eu tava lá chorando com ciúme, lendo os papéis de carta da princesa, que ela escreveu e nem passou perfume. Hoje ela tá coroa e nem virou rainha. Abriu mão do palacete pra ir pro castelo. Fui numa de acreditar que tudo vem de dentro, mas a impermanência é quem decide o elo. Me dá ódio esperar a última chamada, quando esses cara branco ficam me medindo. Sua classe é diamante no farol fechado, sempre os classes tão chorando, os corre tão sorrindo. Ainda querem botar minha cabeça na estante, achando que vão a forra enquanto eu tô na farra. Na pegada Leone das negro diamante, o chocolate mais crocante, olha pra essas barras. Sempre preparado se alguém diz rima aí. Sagacidade e serenidade, não cruza o caminho de quem é bom. Trampo com a rima, pego pesado e é isso, e aí. Sempre preparado se alguém diz rima aí. Vai batalhar, tenta sorte, tenta sorte. É, sou pesadelo, tá de volta. Preparado pra mais um tour. De vez em quando eu disfarço meus tormentos, aí você me vê alegre, mas tô preocupado. Quantos eu pedi ajuda e me disseram, mano, espera mais um pouco que eu tô ocupado. Pode ser que amanhã tu se sinta culpado. Amigão, eu tô sem tempo pra essa tua espera. Esse Zé Baba nos boy, ó o que fizeram. Vem pagar de correria e se moscar já era. Mano, eu te avisei que o corre era louco. Passo a passo, pouco a pouco, aquele zum zum zum. Pra quem tava no relento atrás da fé dos outros, você foi agradecer, mas não ficou nenhum. E sempre que tu tá fudido, alguém te fode mais. Mas quando tu tá fudendo, muitos sentem medo. Eu no meio da fumaça sou homem sagaz, sigo a saga observando o que tá acontecendo. Cada passo um novo dia, um novo recomeço. Meu apreço é o respeito que nunca me falta. Busca é fraco de ideia e pouco repertório, pra eles fica notório, a pressão é mais alta. Consciência me alerta se eu pego leve, porque em cima desse ringue eu sou peso pesado. Aqui censurar não rola não, ninguém se atreve. E se tentar bater de frente é bom vir preparado. Sempre preparado se alguém diz rima aí. Sagacidade e serenidade, não cruza o caminho de quem é bom. Trampo com a rima, pego pesado e é isso, e aí. Sempre preparado se alguém diz rima aí. Vai batalhar, tenta sorte, tenta sorte. É, sou pesadelo, tá de volta. Segura o seu P.O.